data, SATA, o solo, chamando o câmbio. É Coruja, Vitor. Vai, que é com o Vitor, decolado aos 33, cumprindo o perfil da subida Conde, chama o controle 1208, bom voo. 1208, controle, boa noite. Sim, Airbus SATA. Ok, pode fazer um reboque até próximo, até a saída do pátio, ok? Não ingresso do pátio 1, até a saída do pátio, aguarde para ingressar no pátio 1. Ok, copiado, pátio 1. É, aguarde para ingressar no pátio, ok? Aguarde para ingressar, tem aeronave em táxi. Ok, copiado. O Vitor, contato radar, suba 050, saída Conde. 050, no perfil da saída Conde, Mike é com o Vitor. Taxa direita é 80 ou 180? 180. Querido táxi à direita, chama a torre 18.6 para decolar. 1895. É 1895, ok, corrigindo. 1895 a torre. 1895. Voo no 940, a linha e mantém. O SATA agora mantém a posição. Mantém a posição, SATA Airboys no reboque. Copiado. Então, 3662, continua aproximação, reporte visual com o campo. Vento 190 graus com 17 nós. Pista molhada. 7, tá, 3662, reportaria visual. Não chove sobre o campo, ok? Não chove. 7. visual com a pista, tá 3662, a 1000 pés da camada. Ok, 3662, livre pouso, vento 190 graus, 182. Autorizado pouso 10, tá 3662. 1940, decolado aos 38, chame o controle 120, decimal 8. 308, uma boa noite, voo 940. Boa noite. Boa noite, gol 1940. Já chegou 1940, contato radar, saída da EL. Saída da EL, gol 1940. Pista 3858, chegada a Mari, desça para o 050. 050 na Mari, 38. Azul 4070, desça 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador livre LS, pistão 0. Ok, para 2000, com 1020, vai chamar, 4070. Para o táxi Sam 3137 com o POB de 156, 3 horas e 30, alternando Guarulhos. 156, bom? 156. Está livre o táxi, via pátio, depois da esquerda Índia, até o ponto de espera. Chama a torre 18, decimal 95 para decolagem. Pátio Índia, 295, tá? 3137, obrigado. Solo aos 40, solo 219. 219, graças. Pô, até 3662, livrou no Cisco. 3662, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 3662. Boa noite, San 3937. Próximo ao ponto de da 10. Pronto. Autorizado, posição 8, 3662. 200 graus com 179. Autorizado, a linha de decolagem, posição 10, San 3137. SATA está autorizado a continuar o reboque agora à esquerda, até a posição 11. Copiado. Decolado aos 45, controle 1208. 208, obrigado. Torre 11895. 1895, boa noite. Boa noite. Muito boa noite, azul 4070. 4070, ciente do tráfego. Continua aproximação em forma visual com o campo. Vento de través à direita, com 16 nós. Estima o teto aí de 1.500 pés. Gente, vai chamar avistando. A pista está molhada? Ainda está molhada. Não chove sobre o campo, mas considere a pista ainda molhada aí. Ok, obrigado. Para indicar só uma camada aí, próximo ao externo. Gente. 2-0, desce 1-8, ok? São 251, alterna 3395. 251, alterna 3395. 1940, boa noite, amigo. Você viu? Boa noite. Salvador, boa noite, Utena 3137, decola da El 2500. Utilizador, pistão no zero. Salvador, Utena 3137. Utena 3137, contato radar, saída da El. É, a da El. Utena 3858, desça 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador. 2000, reportará no localizador, Utena 3858. 4070, solo 49, libere no final da pista, chama o solo 219. Sente, solo em 129, azul 40, tá aqui. Do 4 a bordo, 4h30, Salvador. Alívio táxi, reporte para ingresso, solo 7. Ingresso, Roberto. Livrou a pista, 4070. Gente, 4070, autorizado via Alfa, chame antes da Juliette, também escuta. Sente autorizado via Alfa, vai chamar antes da Juliette, 4070. Poste alinhado e pronto na cabeceira 17, Romeu, Romeu Golf. Confirmando o transporte de enfermo, é isso? Tá, 3137, chama o centro de Trinity, 1251, alterna 133, decimal 95. 251-3695, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 693, informação ECO, solicito autorização para Brasília, 360. Você está pronto agora, Pedro? Afirmo. Autorizado, Brasília 360, via Pesuru 17, decola da 10, curva direita, saída é Arbor, transição é Lefa, aciona 5561, controle 120.8. 1895 3825 561 no transponder 1208, controle voo 1613. Correto, chame para o acionamento. Chamaremos 50 3858 Enche do tráfego. Agora chove leve no campo, pista molhada, vento 190 com 16 nós. Informe quando o visual com o campo. Informarei quando o visual tem condições. O tráfego me pousou à frente, avistou com 1.400, entre 1.300 e 1.400 pés. Então voo no 885, posição 9. Firme para 3858. É o tráfego que pousou à frente, avistou o campo em aproximadamente 1.300, 1.400 pés. Portão 1. Obrigado, esquerda, portão 1. estou com 1.200, Utan 3858. Seguinte, livre pouso 190 com 16. Livre pouso na 103858. P5218, chuva moderada sobre o campo, visão nos mínimos. Chamativo, muito obrigado. Romeu Golf, livre de decolar da pista 17, vento 180 graus, 17 nós, tenta a esteira de turbulência do rebolso que pousa na 10. Solo 56, libere à direita, chame o solo 219. 219. Solo Salvador, boa noite, TAM 3858 do Zorro. 3858, táxi de via Alfa, chame antes da Juliette, também escuta. Alfa, chamar antes da Juliette, 3858. Para posicionamento bom no meio, no 3, posição 3. Bom, 900 para o 23220 na Momo. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar, soltado 22220, sai da Momo. 20 na Momo, Romeu, Romeu Golf. Se que possível, prova do destino para o Romeu, Romeu Golf. Confirma pro ideal? E a 318. O Romeu, Romeu Golf voa direto destino. Voa direto e desceu o Romeu, Romeu Golf. Galeão, POD 183. Preciso autorizar táxi via Pátio e Índia. Chame no ponto de espera pronto, a torre 18, decimal 95. Pátio Índia, torre 18, 95. Voltando, 3258, para a próxima, Juliana. 3258, manter a posição, antes da Juliette. Vai manter, Aqui o SAT, posição 11, terminamos o reboque, obrigado. Ok, ciente, terminado o reboque, ciente, SAT. Teria uma pressão para o gol no 613? Um, três, agora é só mais um minuto, a aeronave vai passar. Tá ok. 218, desça para 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador do pista 10. 0021, 2000 pés, chama na localizador, pista. Informa agora teto de 1.000 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva nas vizinhanças. Afirmativo. Romeu, Romeu Golf, prossiga. Confirme para o Romeu, Romeu Golf. Direto, voa direto, subindo para o 220, Romeu, Romeu Golf, direto, IDC. Já, já, tirado de cima, para o 220, Romeu, Romeu Golf. 613 no 3, está autorizado o pushback, acionar, chama o time. Livre para estacionamento, boa no 613. Alinhar e decolar da pista no zero, 180 com 1 no meio. Alinhar e decolar da pista no zero com 85.